Descido até o nível 080. Quando limpe de informações, vou na proa da posição Bonf. Afirmativa, agora é a proa do Bonf, 63 13. Um pouquinho mais pra frente, está um desviozinho pra direita, uns 10 graus só. Nave da TAM agora finalizando o push no Travel 04, o seu vai ser o número 2 no táxi, ok? Ok, tente 6310, final. Gol 1604, só na velocidade indicada? 2709, gol 1604. Gente, graças. T58, chamada entre 5 a 6 minutos máximo, não me escuta aguardando por gentileza. 3 aeronaves irão taxar retaguarda. Imagina, 2.54. 5591, não desça 2000 pés. Ajuste 1011 agora, corrija o ajuste 1011. 3662 com 1 a 28, a 2h40, alterna Montreal. Tan 3662, táxi via Índia, ponto espera torre 118.95, ajuste no 090, bom voo. Sente via Índia no ponto espera 118.95 com 1090, Tan 3662. Coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Avianca, a retaguarda está livre no 05, reporta táxi. Positivo, após a aeronave da Avianca autorizada, chama táxi para 3165 no 5. Chaner 6310, prossegue o táxi via Pátio Índia, ponto espera torre em 118.95, bom voo. Gente, prossegue táxi, ponto espera 295, Chaner 6310, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, o 3522 no meio, no Pátio 3, gente da informação Zulu para autorização Aracaju, nível 140. O 3522 no meio, pré-aprovado 190, só um instante para cópia e confirma se aceita o nível 190, aguarda a coordenação. Aceita o 190. Prepara a saída PUCA, transição Caju aguardando. Gente, PUCA, transição Caju aguardando o 3522. Paulo Salvador, passaria 2224, livrou na sua escuta. Passaria 2224, por gentileza, faça um táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do ataque do seu gilete, aeronave da TAN já autorizada no 05 para iniciar o pushback. Cliente, vai fazer o táxi lento, manterá a sua gilete 2224. Alguma possibilidade de autorizar o 985 voa a bridge? Boa de coordenação. Grato. Série 2224, prossiga. Não haveria a possibilidade da gente ingressar antes do time inicial o pushback? Perfil da saída 1885, recomendação do centro Recife. Confirme para o 1885. Mantenha a proa de leda. Sim. Afirmo. Está livre, reporta ataque. Livre, reporta para ataque, 358. Solo Salvador, o 352 da manhã voltando. Possibilidade de coordenar 130. 130, só um instante de coordenação. Prepare então a saída Conde aguardando. Gente, a Conde. 9272 reautorizado a 4 mil pés, sem restrições em TAP e ajuste 1011. Ali mantém, 6390. Ali mantém, Janeiro 6310. Tá no passaredo? Negativo. Mesmo que eu solicitando que o senhor, por gentileza, aguarde apenas o ingresso do mesmo pátio 3 após prossegue com o PUSH. Tá ok. Vai, manter a posição aqui, 3160. Gente, grato. O passaredo 2224, então prossegue com cautela, tentando a aeronave da ação, ok? Obrigado então, bom voo pra vocês. Vale. Obrigado. Trip 5296, pronto, copy. Pronto, trip 5296. Autorizado para Aracaju, nível 130, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Conde e após Conde conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 0260 no transponto. Trip 5216, autorizado Aracaju, 130, decola da 10, curva à esquerda após no perfil da Conde, após conforme rota do plano de voo. 120, decimal 80, controle de saída, 0260, transponder. Trip 5216, correto, pátio 3, chama pronto para o espectacionamento. Amaremos, grato. 6395251, obrigado, bom trabalho, 1885. Complete a aproximação, chama a torre, 1895 com voo, trip 55 no avião. Boa tarde, 25 com você. Oi, Salvador, muito boa noite, trip 55 no avião, no fui LS na Cisco. Para o site, são 3858, eu perdi 1,66, autonomia de 4 horas e 11 minutos, alternando de uma pessoa. São 3258, táxi via Índia, ponte espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 090, bom voo. No 090, prossegue via Índia, 1895 para a torre, ponte espera, são 3258, bom trabalho. São 3165, 135, 4 horas de Campinas. São 3165, segue a aeronave da companhia, via Pátio Índia, ponte espera torre 118.95, ajuste no 090, bom voo. Então ponte espera, 295, tá 3165, bom lugar. Conduziu 778, vai taxi. Conduziu 77, taxi via Manapel, taxiway Índia, 2 hold point 1110, hold point tower 118.95, 1810. Cano 077, taxi via India to holding for runway 10, tower, then 118.95, can 81010. Salvador, boa noite, estou 3258, ponto de espera da 10, pronto, visual coronavírus nacional. Mantenha o ponto de espera inicialmente, 3258. Mantenha 3258. O 5591, check-in, pouso autorizado, 080 graus, 8 nós. Baixar, travado. 6310, decolado às 49, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Oceanair 6310. 6310, boa noite, contato radar na decolagem, Sibonija 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 6310. Lima, tem a fazer trip? Lima Tia, fazer a nave Lima tem 3258. Gol 604, completo, chama a torre em 1895, bom pouso. 895, bom, obrigado, gol 604. O gol 9272 é autorizado, sinal de LS X-Ray, reposto localizador. 7, apacarei, só. 604, mandou a lista livre. 5.45, alterno 1.26.85, bom pouso. 3545-2865-3662, boa noite. Tempo 5-9-1-2-1-9. 258, vento 080 graus, 089, decolagem autorizada. É de parte 3, atenta ao sinalizador. 5591. Após o tráfego na curva, aguardando para a decolagem, seguir autorizado. Positivo, então vai alinhar e manter após o pouso, está 3165 para decolagem imediata. Olá, good evening, Condor 077, we are ready in sequence. Condor 077, hold, mantém hold point, ele vai ganhar assim. Condor 077, continue to holding for 910. Controle Salvador, meu guardião, muito boa noite, tá 3858. Tava cruzando 2600, você escuta, tá? 3858, boa noite, contato para 370, sai da MOMO. Descer da MOMO 370, se possível coordenar para o direto, obrigado, senhor. Ok, aguarde coordenação. Vai lá. Gol 604, boa noite. Gol 604, boa noite. Táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 604. 06310, Centro Recife, 125, decimal 45, bom voo. 2545, obrigado, boa noite. Pouso 9272, 08089. Pouso 080, com 10. 8. Obrigado. 9100, obrigado. 3165-5508, bom voo. Obrigado, 08, tudo de bom. 3113, repórter externo. Boa tarde. 3165, contato radar, saída da El, submantém a nível de voo 360. Saída da El, pode voar a Lira, tá presente? Autorizado, tá, 3165. Obrigado, voando Lira, tá, 3165. Prossiga. Possibilidade de voar Cogbu. Autorizado, TAM 3858. Obrigado. Direito 12, 9972. Boa noite, Bruno 9272, dobrou na última. Bruno 9272, boa noite, táxi Alfa Juliette. Corrigir, Alfa é reportante, só táxi Juliette para ingresso. Alfa Juliette, boa 9272. Zero 77 runway 8. Runway 077, landing up and wait runway 10. Solo aos 5963 direita, 121 desse horário. 219. Bom, boa noite, Oceano 63. Ano 3, livrando o visual comum. Oceano 63, no 3, boa noite. Táxi lento via Alfa, seguindo a aeronave da Gol. E mantém a posição de seu táxi e Juliette, aguardando a liberação do gate. Afirmativo. Táxi lento, aguardando a liberação do gate, seguindo o colega da Gol. Toma 2858, chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 2585, 45, 2645, muito obrigado, senhor. 85. Bono 889, autorizado, reporta táxi. Veio pro direcionamento, reportada para o táxi, Bono 889. Evening, Condor 077 passing 2000 for flight level 330. Condor 077, radio con clavicle, flight level 330, book a departure. We are continuing on the book a departure, CPAR transition, unrestricted climb flight level 330, Condor 077. Flight 2 copiou? Afirmativo, copiou. Tá um pouco da manhã. Afirmativo, visual 9272. Gente, ingressa via Juliette com cautela, seguindo a mesma até o portão de número 9. Gente, seguindo a follow me até a posição 9 ou 9272. Paulo Salvador, o trip 5216 no PAT 3 para o pushback a Paraná. Trip 5216 autorizado, reporta, tá? Autorizado, reportaremos o 5216. Departure Condor 077, request. Go ahead, Condor 077. Because on the route to Puka, there's a build-up ahead, thunderstorm. We need heading 075 to avoid. Roger, Condor 077. Thank you, and we call you when clear of the weather. 89, táxi via Índia, ponto espera torre em 118.95, ajuste no 011, agora um bom voo. Táxi via Índia, ponto de espera 118.95, com ponto 011, voo 189. Voo 9312. Livre aliás, 312. Eu vou 9272, então a viatura não consegue lá pra frente, tá mantendo ali no traverso, tá uma posição certa, né? Confirma a viatura no traverso 07? Não, tá agora, tá vindo agora, obrigado. Sim, utilizada a linha de colar no 889, vento de 050 graus, 059. A linha de cola não zero, vou com 889. Vamos lá, já é able to direct para o canal. Condor 077, fly direct, jump. 2224 para Juazeiro do Norte, só um instante, cópia, preparando a saída Momo. Tá aguardando, já preparada a Momo, obrigado, 2224. Chegou 9212 no 10. Gol 9212, complete a final, chame torre 11895. 1895, obrigado, até já. Boa noite, torre, gol 9212, LS da 10. 9212, aguardando que está livre, continua a sua. Ok. Monf, desça para 4000 pés, ajusta no 09. Salvador, o trip 5216 com 70 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Recife para o táxi. Trip 5216, táxi via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 01, bom voo. Autorizado o táxi via Índia para o ponto de espera da 10, quando pronto, 218.95, muito obrigado. Condor 077, contact Recife Center, 12545 e chamei do 1685. 125 decimal 5 and alternate 126.5 control. 125 decimal 45 e chamei do 126 decimal 85. 125.45 and alternate 126.85. Thank you and good evening. Aqui para a torre não é possível observar, o que acredito que não. Só se for muito leve a chuva aí que não dê para a gente perceber. Tá bom, obrigado. Israel, subi, mantém nível de voo 360. Subindo para o 360, com no 889. Solicita, se possível, a prova de Israel. Autorizado, Leda, gol no 889. Leda, grato. Zero, em coordenação com controle. Saída será da 10, curva esquerda no perfil da saída lotar, inicialmente restrito ao nível 090, aguardando instruções do controle em 120 decimal 8 e aciona 5426 no transponder. Usado 190, Juazeiro do Norte, quadra 10 esquerda, lotar, 90, restrito. 1208, o controle é 5426, passaria 2224. Passaria 2224, correto, parte 3, chama pronto o pushback, pelo menos. Eu chamaria mais pronto 2224, passaria. Salvador, boa noite, o trip 52 no meio, tá no ponto de espera da 10, pronto. Calima, tem 52 no meio? Tá. Confirmando, tá livre, ingressar, alinhar e manter na 10? Afirmativo, alinhar e manter 10. Bem, 7, grato. Eu tô 2 no meio. 9212, 121, decimal 9, seu solo foi o 09. 219, igual 9212, obrigado. Voo 4235, está livre. Voo 1889, pode abrir? Voo 1889, aguarde. Olá. Correto. 219. Número 0, 120, decimal 8, bom voo. 5, 2, 1, 6, 10, trip, controle 108, grato. Salvador, boa noite, o trip 5, 2, 1, 6. Trip 5216, contato radar, saída Conde, submanter nível de voo 330. O Trip 5216, confirmando, autorizado a subir e manter o nível de voo 130. E possibilidade da presente voar direto Conde? Trip 5216, sim, submanter nível de voo 130, autorizado direto Conde. Gente, 130, autorizado direto Conde, obrigado. Voo 1889, coordene com o centro Recife na frequência 13395, alterne 1251. Sente, 1889, 13395, 251. Então, 3305, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, chegar a Mari. obrigado. 305 autorizado. Controle Salvador, trip 5216, um pequeno desvio à esquerda de 10 graus para evitar formações. Ciência. Salvador, passaria do 2224, está no pote 3 para puxa acionamento. Passaria do 2224, autorizado, reporta ataque. 24. Salvador, trip 5393 para João Pessoa, autorização ciente da Alfa. Cinco, três, nove, três, João Pessoa, autorizado nível 190. Decola da 1-0, contorno da esquerda, em sentido da saída Puca, transição Caju, e após prossegue conforme rota do plano de voo até o destino. Controle em 120, decimal 8, aciona 5433 no transponder. Autorizado nível 190 para João Pessoa, decola da 10, primeira curva esquerda, Pucaracaju, conforme rota, destino 208, controle 5433, é o transponder, trip 5393. Trip 5393, correto, no pátio 3, chama pronto para o inspecionamento. Chamará. Para 2011, autorizado para reportar o 4236. Salvador, boa noite, Xanar 6613. Xanar 6313, boa noite, formação em curso Alfa, Guarulhos 360, copia? Copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridion, intercepta Peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5432 no transponder. 260 autorizado, parada 10, curva direita, da El Leda Bridge, missão de Zulu 16, Belo Horizonte, 208, 5432. Chanel 6313, correto, portão 4, chama pronto, espera que você chama aí, muito obrigado. De Salvador, passaria 2x4 acionado, o POB é 4545, 5 horas e 40, está na Fortaleza para o táxi. 2224, táxi via parte principal, Índia, ponto espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 011, bom voo. 1011 agora, autorizado táxi pátio, Índia, ponto espera 1895, obrigado, bom trabalho, 2224. Torre, boa noite, passarela 2224, próximo ponto, estrada 10. Passarela autorizada, linha decolar, pistão 0, 040 graus, 0612 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 10, passarela 2224. Salvador, por gentileza, saída prevista para Guarulhos, para o Gol 9287. Gol 9287, já possui o plano, Guarulhos 340, copia? É, só um momentinho. Gente, a saída prevista será da Eulia da Brito, ok? Reporta quando pronto, cara, copia. Salvador, boa noite, eu sou 4298, Azul 4298, aciona a indicação, desça pro 050, chega da Mare. 050, chega da Mare, aqui 4298. Azul 4235, complete a final, chame torre 1895. 1895, torre azul 4235. Para a cópia, prepara a saída Momo Transição Frotier, aguardando. 72, Momo Frotier, aguardando, grato. decolado, aos 25120, decimal 8, bom noite. 208, boa noite, 2224. Azul 4235, vento 040 graus, meia dúzia nós, pouso autorizado. Pista 10. Livre, pouso no zero, azul 4235. Radar, sai da lota, sube e mantém a nível de voo 190. Autorizado 190, passarelo 2224. Número 3 para a Copa, prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando. É, o Eulia da Bridge, né? Puta, muito obrigado. Pronto, copo. 3305, completa final, chame torre 1895. 3305, 3305. Início da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5431 no transponder. Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva direita, da Euleda, pós-bridge, intercepta o Presulu no 61208, transponder 5431, no Gol 9287. Gol 9287, correto, portão 5, chama plano pushback, acionamento. Sente. 87, espalhinha. 04, pronto, copo. Copia. Autorizado para Fortaleza, nível 370. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta Pêsulo 1-9 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-2-1 no transponder. 3-7-0, decola da 1-0, primeira curva esquerda, Momo Froti, intercepta a Pêsulo 1-9 e depois segue conforme rota. Controle 1-2-0-8, aciona 5-4-2-1 pro gol 1-6-0-4. Bruno 604, portão 2, chama pronto para o estudar ensinamento. Chamaremos, graças. Sou Salvador, uma boa noite, 3305 do INS, visual com campo a 4 mil. Então, 3305, boa noite. 050 graus, 612 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso na pista no zero, TAM 3305. Salvo azul 4235, quebrou? Azul 4235, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do táxi de leste, aguardando liberação do gate. Táxi lento via Alfa, aguardando liberação do gate, azul 4235. Bom, 9272, pronto, copo. Copia, 9272. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8, aciona 5-4-2-0 no transponder. Oficial do Gol 9-2-2, autorizado para o Salvador Galeão, nível 360, via rota do plano de voo. Passa com 1-0 com curva direita na saída da El, Leda. Pós-Leda, boa briga, ingresso na Pêsulo 1-0. Patrulha Salvador 1208, e transporte 5420, 9272. Boa 9272, correto, portão 9, chama pronto, pushback, funcionamento. 72, correto. 0190. 5 vai manter a posição de ataque 6 de LED, portão previsto inicialmente ao 02, aguardando liberação do gate. Ok, mantém a posição antes da Juliette, aguardando o 4235 azul. Uniforme Tango Índia, pronto, copo. Uniforme Tango Índia na escuta do sol. Enter. Os 305, direito em 219, solo aos 30. Direito 219, está 3305. Domínio para ingressar na terminal Caju, serviço será terminado. Chame o mesmo, em 120.3. Gente, 3516, Aracaju, 203, uma boa noite. Boa noite. Descida até o 060, a prestei nas 8 e a proa de TAP. 090, proa de TAP, 390. Estamos já acionando no PAD 3, vai estar que se a retaguarda não me escuta guardando, por gentileza. Sete, na sua escuta guardando. Pushback acionamento para o TRIP 5393, PAD 3. TRIP 5393, só um instante para iniciar no PAD 3. Aeronave neste PAD já acionado, transportando enfermo. Vá, na minha escuta aguardando, por gentileza. 5393. Mando um estimado para início do táxi, uniforme tanguíneo. Mais ou menos faz uns 5 ou 8 minutos. Enter. O voo no 604 no portão 2 está livre. Pushback, reporta táxi. Gente, livre pushback, reportaremos táxi com o no 604. O TRIP 5393 na escuta? Afirmo. Coordenando com a equipe de solo, você tem possibilidade de realizar o pushback acionamento? Atentando a aeronave à sua esquerda no acionamento. Caso positivo, está livre, reporta táxi. Está visual com a aeronave, vai coordenar. 305 antes da Juliette, aguardando a ingresso no pátio. Gente, assim que autorizado, será ingresso será via Juliette, portão 62. Obrigado, portão 62. No 076, desça para 2010, o ajuste no 011, reporte estabilizado na LS. 2011, reporte estabilizado, vou no 076. Display 98, desça para 2010, ajuste no 011, reporte estabilizado. 2010, no 011, vai reportar estabilizado na 3398. estabilizador azul 4298. Padrão 98, complete aproximação, torre 1-1-8-9-5. Complete, chama torre 1895, obrigado, boa noite, azul 4298. Entra, portão 02. Informe Tanguinda, chamou o sol? Aqui, Tanguinda. Vento, azul 4298. 040 graus, 049. Paciente, livre pouso, pista no 0, azul 4298. 1-1-8-95, ajuste no 0-1-1, bom voo. Gente, tá? Ponto 0-2-2-9-5, ajuste no 0-1-1, grato, bom trabalho. Tá, 3-3-0-5, Juliette, portão meia dúzia. Juliette, portão meia dúzia, o TAM 3-3-0-5. Informe Tango Índia, agora sim, pronto, copo. Autorizado para Congonhas, nível 400, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da AEL. Leda, após posição bridge, onde intercepta Pêndulo 1 no meio e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 1-2-0-8 e aciona 5-1-3-5 no transponder. 5-5-4-0-0, uniforme Tango Índia correto, reporta pronto para o saque. Solo trip 5393 para o táxi, 51 a bordo, autonomia de 4 horas, está alternando a Recife. Trip 5393, 70 da aeronave da Azul no parqueamento no 02, após prossegue táxi via parte principal Índia. Ponto espera a torre em 1-1-8-95, ajuste no 0-1-1, bom voo. Ponto espera 10295, 1011, obrigado, boa noite. Alfaredo 2224, controle. Apenas escuta 2224. Informa o tráfego na posição de 11 horas, a aeronave no rumo sudoeste, passando 230 descida para 4 mil pés na chegada Bombe. O tráfego é um Bravo Eco 9 Lima, vai cruzar, o cruzamento irá se dar em mais 4 minutos. Acerta o tráfego, porém não, avisto mesmo, 2224, Alfaredo. Informe Mike, uniforme, informe tráfego na posição de 11 horas, aeronave a 30 milhas no rumo nordeste, passando 130 em ascensão para 190, o tipo é um Alfa Tango 72. O cruzamento com essa aeronave irá se dar em mais 4 minutos.